Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos auxiliam a estar aqui e a casa que nos acolhe tão fraternalmente, que nos recebe mais uma vez, para trazermos aí algumas reflexões sobre esse conhecimento espiritual tão importante que nós temos na doutrina espírita. Hoje nós vamos refletir sobre o tema o poder das palavras. As pessoas têm ideias sobre o poder que as palavras têm sobre a vida. Muitas pessoas têm crenças, têm ideias de que certas palavras podem atingir um objetivo, como uma maldição, por exemplo. É muito comum, e as pessoas antigas lembram talvez disso, de que existiam palavras que não podiam se dizer, palavras que poderiam ser formas de amaldiçoar alguém, palavras que eram como pragas. Fossem ditas com determinados rituais, determinadas ações, aquilo poderia trazer um mal para a vida da pessoa. Será que isso é verdade? Será que palavra realmente tem tanto poder assim? Será que a palavra, quando nós a usamos para amaldiçoar ou para bem dizer, será que ela tem algum poder realmente de influenciar a vida das pessoas? É sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite. Nós vamos recordar duas passagens da história do Evangelho, da história da mensagem de Jesus, que são muito importantes e nos ajudam a compreender um pouco sobre esse poder que as palavras possam ter. A primeira passagem que nós vamos ter aqui é uma passagem que é descrita lá no livro de Atos, no capítulo 17, capítulo 19, em que narra um episódio em que alguns homens, eles ficaram só conhecidos como filhos de Seva. Seva era um sacerdote, ele era alguém que tinha uma responsabilidade lá com o povo judeu, e os filhos dele, eram 7 ao todo, tinham ali iniciado uma prática de imitar o que os discípulos faziam. Jesus já tinha desencarnado, já tinha retornado ao mundo espiritual, e os discípulos faziam como Jesus tinha ensinado. Aquelas pessoas que se apresentassem possessas, tomadas por algum espírito perturbador, os espíritos ordenavam que eles saíssem do corpo. Isso era feito lá naquela época, diferente do que nós fazemos hoje na casa espírita, que é de tentar esclarecer o espírito e orientá-lo, porque era uma época muito diferente da nossa. Naquele tempo, muitos espíritos perturbados, espíritos sofredores, não estariam em condições de dialogar. Não existiam médiuns preparados para recebê-los e eles serem orientados. Então, se alguém era tomado por um espírito, eram pessoas que estavam em profundo desequilíbrio, não tinha como conversar com o espírito, com ele ali. Então os discípulos de Jesus afastavam pelas suas palavras, mas sobretudo pela sua vibração espiritual, pelo seu coração, eles conseguiam então tirar daquela pessoa que estava tomada pelo espírito essa influência. E os filhos de Seva tinham essa informação e eles começaram também a fazer o mesmo. Eles começaram a usar a mesma prática que os discípulos de Jesus faziam, de afugentar espíritos que estivessem ali perturbando as pessoas. E ele então, numa dessas ocasiões, o espírito que está ali tomando o corpo de um jovem, ele vai ser então, vai ser afugentado pelos filhos de Seva. E o que que acontece? Eles tentaram usar uma fórmula que eles viam os discípulos de Jesus fazer, que era aquela de dizer, em nome de Jesus e em nome de Paulo, que ensina o que Jesus ensina, nós te ordenamos que você saia do corpo dessa pessoa. E o Espírito se dirigiu a eles e disse assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? O Espírito tinha tomado o corpo do rapaz ali e ele começou a agredir os filhos de Seva. Eram 7 ao todos. O espírito, quando ele está incorporado num médium, e ele, o médium não tem controle sobre o espírito, e é um espírito violento, ele consegue colocar uma força sobre-humana naquele que está incorporado. Então esse médium ali, obsediado, perturbado pelo espírito, começou a atacar os filhos de Sera. E eles saíram nus da casa em que o rapaz ali, tomado pelo espírito, estava. Porque tamanha foi a reação de violência dele, que ele acabou rasgando as roupas deles. E eles fugiram dali. Então eles não conseguiram, naquele momento, usar as mesmas palavras que os discípulos de Jesus usavam para espantar os espíritos perturbadores. Então esse primeiro episódio, ele nos mostra uma coisa. A palavra, por si só, ela não tem um poder. Porque se fosse, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dele, funcionaria para qualquer pessoa. Mas nesse caso, não funcionou. Nesse caso, como esses homens não tinham ali algo a mais, as suas palavras eram enfraquecidas. Eles não conseguiram espantar aquele espírito obsessor do jovem. E temos um outro episódio no Evangelho também bem interessante, e esse é descrito no capítulo 16 do livro de Atos, que conta da ida de Paulo à cidade de Filipos. Lá, ele pregando e ele fazendo todo aquele trabalho de evangelização dos filipenses, ele então começou a ser acompanhado por uma pitonisa. Na época, a mediunidade não era conhecida, não era compreendida. Muitas pessoas exerciam a mediunidade de uma forma muito perturbada, de uma forma muito descontrolada. E existiam as pitonisas. Eram, na verdade, médiums, mas elas, muitas vezes, atendiam aquilo que as pessoas queriam. Alguém queria uma informação sobre como ficar rico, como conseguir a pessoa amada, procurava a pitonisa. Alguém queria fazer uma vingança, procurava a pitonisa. Alguém queria achar alguma coisa perdida, procurava a pitonisa. Isso não é algo estranho para nós, porque faz parte da nossa cultura também. Muitas pessoas procuraram por muito tempo certos médiuns que de diferentes meios foram conhecidos por vários nomes, né? Sempre para obter deles algum tipo de favor, alguma ajuda. E normalmente, nesses casos, a pessoa às vezes até enganada, iludida, ela acreditava que estava fazendo um bem para as pessoas. No caso dessa pitonisa da cidade de Filipos, tinha uma coisa ainda mais na história dela. Ela não era uma pessoa livre, ela era propriedade de senhores que a tinham ali como escrava. E ela atendia as pessoas cobrando, e os seus senhores recebiam o que ela cobrava. E ela, estando ali na presença de Paulo, ela começou a dizer por onde ele ia, dizendo que ele era um enviado de Deus, que ele era alguém que estava ali para trazer notícias sobre Deus, que era alguém muito importante. E aquilo começou, num certo momento, a incomodar Paulo, o apóstolo. Ele muito provavelmente percebeu que por trás de tanto elogio que vinha daquela mulher, que estava, na verdade, reproduzindo o que espíritos inferiores diziam a ela, ele percebeu que existia uma intenção oculta ali. Ela não estava apenas enaltecendo Paulo, porque realmente ele era um emissário da mensagem de Jesus. Ela não estava apenas engrandecendo ele, porque ele era alguém importante. Na verdade, havia uma intenção oculta ali, que era o quê? Ganhar prestígio com a presença de Paulo. Porque Paulo também realizava curas, também produzia uma pregação que impressionava as pessoas, que cativava as pessoas. Então, ela dizendo que Paulo era alguém enviado de Deus, as pessoas poderiam associar a figura de Paulo à dela. Poderiam achar que ambos fossem conhecidos, que ambos fossem ali unidos dentro daquelas ideias novas que Paulo trazia. Então é por isso que Paulo toma uma atitude, muito provavelmente intuído então pelos espíritos benfeitores que o ajudavam naquela tarefa de evangelização. Ele ordenou que o espírito saísse do corpo dela. E ele disse então: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então veja, nós temos em dois momentos diferentes as pessoas utilizando palavras, porque o nome de Jesus é uma palavra, e nós temos duas situações diferentes. Os filhos de Seva não conseguem efeito nenhum ao usar o nome de Jesus. Paulo, aquele que foi chamado por Jesus para converter-se e iniciar uma tarefa de levar a mensagem de Jesus, consegue naquele instante então espantar o espírito dali, afugentá-lo, apenas usando essa palavra: em nome de Jesus eu ordeno que saia. Então nós vemos que o que confere o poder à palavra é algo a mais, é algo que está na própria pessoa. É algo que vem fazendo parte da nossa vida, que faz parte da nossa vida, e é uma força que nem sempre nós a conhecemos. É algo que muitas vezes nós não percebemos o quanto as nossas palavras podem sim ter influência sobre o meio que existe. Nós vamos falar mais sobre esse poder daqui para frente, daqui um pouco. Mas antes, vamos pensar a importância que a palavra tem para a nossa evolução. Nós sabemos, todos nós, que nós somos espíritos já milenários. Nós não tivemos essa única vida. Todos nós já estamos evoluindo há muitos milhares de anos. E passamos por fases primitivas, por fases muito antigas. Houve um período em que a humanidade não falava, não se comunicava oralmente como nós fazemos hoje. Era uma época em que o homem vivia em condições muito primitivas. E ele começa a desenvolver a sua comunicação oral. Ele começa a se comunicar e ele começa a aprender a falar. Isso é numa época em que o homem vive numa condição ainda muito parecida com a dos animais. O homem ainda é o caçador, é o coletor da época lá das cavernas. É aquele período em que ele está ainda trabalhando para sobreviver apenas. E é da necessidade que ele passa a ter de aprimorar a comunicação com aqueles que o ajudavam na sua sobrevivência, porque o que garantiu a nossa evolução até aqui é a nossa vida em comunidade, a nossa vida em sociedade, a nossa vida que começou com a família e foi se desenvolvendo no grupo, no bando, e que foi se tornando gradualmente ao longo de milhares de anos nas sociedades que o homem cria para sobreviver. E foi da necessidade, então, de aprimorar a interação entre os componentes dessa sociedade que o homem foi aprimorando a sua capacidade de falar. Mas não se deu essa evolução apenas aqui da nossa experiência terrena. Nos períodos em que o homem desencarnava, a sua fala era aprimorada no mundo espiritual. André Luiz nos traz essa informação no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele diz que quando o homem saía aqui, que ele deixava o corpo depois da morte, no mundo espiritual eram feitos ajustes para que ele, ao reencarnar, pudesse favorecer o aparecimento da fala. Então nós percebemos que foi um trabalho intenso para que a humanidade desenvolvesse esse potencial tão grande. Porque essa capacidade de falar tem uma importância muito grande para a evolução do espírito. E nós diríamos que não é só o falar e emitir som, é a comunicação. Comunicar-se é algo fundamental na evolução do espírito. E nós pudemos evoluir durante todos esses milhares de anos porque estamos num processo progressivo de aprimoramento dessa capacidade de falar. Então aqui nós temos, olha, falar levou o homem primitivo a desenvolver o pensamento contínuo. Porque no início da nossa evolução nós não pensávamos o tempo todo. Nós tínhamos um pensamento fragmentário, como hoje alguns animais têm. Os animais que nós admiramos pelas suas habilidades, como cães e outros, eles não são animais que pensam o tempo todo como nós. Eles têm lampejos, eles têm momentos que eles pensam. Nós não. Nós pensamos continuamente. Até quando nós dormimos, nós estamos pensando. Até quando nós estamos aparentemente descansando, relaxando, ouvindo uma música, o nosso pensamento está trabalhando continuamente. E a fala foi fundamental para que adquiríssemos esse processo, para que a gente transitasse da condição primitiva, daquele que não pensava continuamente, para nos tornarmos esse ser que nós somos hoje. Porque a partir do momento que nós desenvolvemos a fala, a conversação, a troca de ideias, nós passamos a nos alimentar uns aos outros de elementos de reflexão. Imaginem vocês quantas coisas nós pensamos diariamente porque somos estimulados pelas outras pessoas. Quanto do que nós aprendemos não é criação nossa, não é da nossa experiência direta com o mundo, mas é do que as pessoas nos informaram sobre esse mundo. Então é daí que vem a grande importância que a palavra teve para a evolução. Porque a gente passa a evoluir não apenas com a nossa experiência, mas com a experiência do outro também. Aquilo que as outras pessoas aprendem e nos comunicam passa a ter uma importância muito grande para nós. E muito do que nós somos é por causa da indução que outros fizeram das suas ideias, do seu conhecimento sobre nós. E nós passamos a moldar a nossa vida a partir das palavras que as pessoas nos dizem. Então aí nós vamos perceber por que que a palavra foi tão importante na evolução do homem. E o espírito, à medida que ele evolui, ele sofistica cada vez mais a sua forma de comunicação. Não quer dizer que ele passa a falar mais difícil, não. Quer dizer que ele vai aprimorar a sua linguagem para expressar com precisão o conhecimento que ele tem. Se nós formos ler, por exemplo, mensagens de espíritos evoluídos, espíritos avançados, eles não vão escrever coisas complicadas, difíceis de entendermos, não. Eles vão dizer de uma forma muito sintética, muito objetiva, muito clara, ideias, princípios que nos fazem pensar, que nos fazem refletir, que nos fazem analisar a vida e conhecê-la cada vez mais. Quem já não leu uma mensagem de Emmanuel e fica ali pensando o que ele está dizendo ali, o que ele quer dizer com aquilo? E à medida que nós meditamos e pensamos, nós vamos cada vez mais aprofundando o nosso pensamento. Cada vez mais nós vamos compreendendo o significado daquilo que está sendo dito. Então a comunicação é algo que acompanha a evolução do espírito. À medida que vamos evoluindo, nós vamos também aprimorando a nossa capacidade de se comunicar. E o espírito na sua evolução, nós na nossa evolução, estamos então nesse processo de aquisição de um poder ainda maior sobre as nossas palavras. E as nossas palavras, elas têm uma capacidade de influenciar e determinar a nossa vida de uma maneira muito intensa. E a forma talvez mais direta que nós podemos identificar isso são nas nossas relações. Nós influenciamos as pessoas continuamente. O tempo todo nós estamos induzindo as pessoas a comportamentos, a atitudes por aquilo que nós falamos. E muito do que nós fazemos é por indução do que as pessoas nos transmitem por suas palavras. Nós influenciamos o meio que vivemos e somos influenciados pela comunicação que estabelecemos uns com os outros. Eu estou falando palavra, mas não pensemos apenas na palavra que nós pronunciamos usando o som. É a palavra escrita também e é qualquer forma de comunicação. Sempre que nos comunicamos com as pessoas, nós estamos determinando alguma coisa na vida delas. E às vezes demora para a gente perceber qual é o alcance que as nossas palavras têm na vida. O quanto nós podemos ferir alguém e bloquear a vida de alguém, ou o quanto nós podemos elevar uma pessoa a partir da comunicação que nós estabelecemos com ela. E nós temos então essa condição de que nós criamos sobre o mundo que nos cerca inúmeras influências. Observemos um exemplo prático que nós podemos constatar nas nossas famílias. Aqueles que têm filhos pequenos percebem isso claramente. eles reproduzem o tempo todo o comportamento que vão aprendendo com a família. E eles reproduzem também aquilo que a família fala. Às vezes a criança solta alguma coisa no ambiente escolar, um linguajar, uma ideia, que é uma reprodução do ambiente familiar. Isso é algo fácil de a gente constatar. A criança e o jovem, eles reproduzem o ambiente familiar, cultural que eles vivem. Então a palavra determina ali muitos valores, porque aquilo que eles reproduzem e falam é a expressão também das crenças, dos valores, dos princípios que aquelas pessoas têm. Então, por exemplo, os pais, as mães, que dentro do lar falam continuamente com raiva, com rancor, com ressentimento, com desejo de vingança em relação a pessoas, a fatos da vida, a inúmeras situações, eles estão levando os seus filhos a terem esse mesmo comportamento. Assim como nós transmitimos valores e princípios elevados, nós também podemos transmitir ideias inferiores aos nossos por aquilo que nós falamos. Daí a preocupação que nós temos que ter com a qualidade daquilo que se fala dentro do lar. Porque nós podemos estar formando más pessoas para a sociedade a partir daquilo que nós afirmamos continuamente. Porque as pessoas passam a reproduzir aquilo que elas ouvem, aquilo que elas aprendem. E há uma outra indução que os pais fazem através da palavra sobre os seus filhos. Pais que são excessivamente críticos em relação aos filhos. Pais que não conseguem conversar com os seus filhos, só conseguem, por exemplo, xingá-los. Pais que, quando dirigem-se aos seus filhos, fazem de uma forma agressiva, sempre denotando apenas a imperfeição que eles trazem, nunca os estimulando positivamente, sempre os humilhando. Eles criam nessa pessoa em formação um estado de autoestima muito baixo. A pessoa vai se sentindo cada vez mais incapaz de tanto ouvir afirmar sobre ela que ela é alguém que nunca será capaz, que nunca conseguirá o melhor, que sempre será alguém limitada, que sempre será alguém inferior, ela muitas vezes adquire essa ideia, porque muitos espíritos são profundamente impressionáveis por aquilo que os seus entes queridos falam. Já outros conseguem até se rebelar, conseguem dizer, não, eu não vou ser como você está me dizendo. Podem, às vezes, até não conseguir expressar dessa forma, mas no íntimo eles sentem, não irei seguir esse caminho. Mas outros acabam incorporando isso, acabam aceitando essa sugestão de que eles são incapazes, que eles são infelizes. E aí, então, ninguém se espante daqueles que fazem essas condenações sistemáticas aos seus filhos, à sua família. Ninguém se espante, então, no futuro, de que irá perceber que serão pessoas fracassadas, sim, que farão parte daquela família. Porque foi algo que já foi afirmado, já foi dito, já foi confirmado inúmeras vezes. Então, se nós quisermos reverter o futuro nosso e das pessoas, nós precisamos nos preocupar com o teor das nossas palavras. O que nós estamos sugerindo para as pessoas? Algo que é muito comum nos relacionamentos, principalmente entre casais, é o uso das palavras sempre de acusação, em que um está sempre acusando o outro, sempre dizendo dos erros, das falhas do outro. E às vezes fica esperando o momento para jogar na cara do outro aquilo que ele sente, aquilo que ele quer dizer. Sempre com mágoa, com ressentimento, sempre com um desejo de humilhar e subjugar o outro. E isso cria um efeito nesse relacionamento. Isso cria um distanciamento, uma perda na confiança entre as pessoas. Porque ninguém gosta daqueles que apenas criticam. Ninguém gosta daqueles que apenas acusam. As pessoas gostam de palavras de carinho, de estímulo, palavras positivas, palavras que também deem ali coragem, confiança. Então, quando nós temos que fazer alguma observação de natureza a apontar um erro, um defeito de alguém, nós devemos procurar as melhores palavras, palavras que façam afirmações positivas, de que há algo errado que pode ser mudado, que pode ser alterado. Isso não quer dizer que nunca a gente vai falar dos problemas, que nunca a gente vai alertar das dificuldades que existem em determinados momentos da vida. Mas quando nós fizermos esse alerta, que não seja com o peso de uma condenação, mas que seja com o estímulo de uma força que a pessoa vai adquirir para mudar a sua realidade. Pois muito do que nós estamos experimentando hoje, em termos de vivência, de convivência, que não é tão feliz uns com os outros, essa vivência, então, que nem sempre é profunda, proveitosa, decorre dessa falta de cuidado nessa comunicação. Decorre dessa inabilidade que nós temos de transmitir às pessoas não apenas os aspectos negativos que estão sendo ali destacados, mas mostrar o potencial que há de renovação em cada um. Por isso que antes de dizermos algo para alguém, que reflitamos da forma como faremos, de que modo nós agiremos para comunicar ao outro que nós acreditamos no potencial que ele tem de mudança, que nós acreditamos que o outro tem sim a possibilidade de renovação da sua vida, que ele pode melhorar. Essa deve ser uma preocupação que nós temos constante, porque o que que acontece? Nós vivemos numa época de muitas pressões, de muitos desafios. Nós estamos vivendo uma transição planetária, uma mudança de um mundo para outro, em que os valores das pessoas estão sendo aferidos. E todos estão submetidos a muitas pressões. Todo mundo está muito cansado, todo mundo está muito estressado, todo mundo está sendo exigido em muitos aspectos da vida. E se das pessoas que nós temos confiança, nós só recebemos recriminações, condenações, porque também eles estão doentes, também eles estão cansados, também eles estão com suas dificuldades, nós perdemos o estímulo à vida. Nós perdemos essa força de renovação que é tão necessária nessa época que vivemos. Então, o cuidado que nós temos que ter no tratamento uns com os outros, sempre da forma mais humana, mais carinhosa, mais caridosa que nós conseguimos expressar. Quando nós percebemos que nós não estamos bem emocionalmente, que não falemos naquele momento, então. Quando a gente percebe que certos sentimentos dominam a nós, como raiva, desejo de vingança, ressentimento, certas emoções perturbadoras, como aquelas que vêm da insatisfação por não vermos os nossos desejos atendidos, aquele estado que nós ficamos irritadiços, quando a gente se perceber dessa forma, que não falemos nada que seja importante, que não comuniquemos às pessoas aquilo que nós achamos sobre elas naquele momento, porque certamente nós nos arrependeremos, porque depois que passa aquele momento de crise e a gente pondera na situação, a gente é capaz de pensar: eu não precisava ter falado daquele jeito, eu não precisava ter magoado da forma como magoei. É que muitas vezes a gente reluta para não assumir perante a consciência que nós falamos de forma inadequada uns com os outros. E há palavras que nós vamos dizer e que nós iremos até nos arrepender delas depois, mas elas vão nos custar muitas outras palavras para remover aquela mágoa que elas criaram, ou para modificar aquela confusão, aquela perturbação que elas estabeleceram. No relacionamento entre os casais, isso é muito comum. Falar coisas ali no calor das emoções, numa discussão, e depois demorar muito até se dissipar aquele momento de constrangimento, de ressentimento que fica por causa daquilo que é dito. Então, pensar antes que temos que ter o domínio e o controle sobre o que falamos é algo muito importante para todos nós. Se aprendermos a controlar as palavras neste nível, nós já teremos adquirido um poder extraordinário sobre as nossas palavras. Nós conseguiremos influenciar muito profundamente a vida das pessoas e a nossa mesma. E teremos resultados muito positivos. Esse seria talvez o poder que nós podemos ambicionar da palavra, que é alcançável por todos nós. Todos nós podemos lapidar o nosso verbo e torná-lo algo que seja sempre cristalino, puro e radiador de luz. É algo que a todos nós é possível conquistar já nesta vida. Não precisamos esperar evoluir muito para adquirir esse poder sobre as nossas palavras. É algo que da reflexão e do desejo de não magoar e não ferir por palavras, nós já poderemos iniciar essa conquista hoje. Porque nós podemos dominar tudo aquilo que nós falamos, enquanto está na nossa cabeça, enquanto faz parte do nosso mundo interior. Mas depois que nós falamos, aquilo passa a fazer parte do mundo de outras pessoas. As palavras, elas são como aquelas plumas daquela bolinha conhecida como dente de leão. Quando a gente assopra, você não recolhe mais aquilo. Aquilo, na verdade, são sementes aladas. É a forma que a planta utiliza para se disseminar no ambiente. Mas uma vez que espalha aquilo, dificilmente você consegue recolher. As nossas palavras são como aquelas sementes, então, aladas. Uma vez que nós as lançamos no mundo, elas ganham um destino que é imprevisível. Porque aquilo que eu falo para alguém influencia a vida dele e ele influencia a vida de outro. Porque ele pode estar reproduzindo aquela mesma ideia ou transmitindo aquela mesma emoção que ele recebeu ao me ouvir, ele pode estar transmitindo a outra pessoa. Então nós não temos mais controle. Então a reflexão sobre o que nós vamos dizer antes de dizer, verificar se vai ferir, se vai magoar, se vai ofender, se vai machucar alguém, é algo necessário para todos nós. Todos, em algum momento, acabaremos falando coisas que nós nos arrependeremos. E é dessa frustração que nós constatamos que nós erramos e que não gostaríamos de ter errado, é que nós iremos conseguir força para, numa outra ocasião, não falar aquilo que fere e aquilo que magoa. Mas para isso é importante que nós reconheçamos perante nós mesmos de que nossas palavras ferem e machucam. Porque sem esse reconhecimento, nós não seremos capazes de, no futuro, dominar as nossas palavras. Então as nossas palavras têm uma profunda influência sobre os outros. E aqui a frase de André Luiz, muito importante, do livro Sinal Verde, que ele diz: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Porque a partir do momento que você fala alguma coisa, você se torna alvo do quê? Do julgamento ou da reação da pessoa. Eu falo palavras de amor e bondade, eu tendo a receber isso como retorno das outras pessoas. Palavras duras, palavras que ferem, eu vou receber as consequências dela. E as nossas palavras, elas têm um efeito sobre nós mesmos. Aquilo que nós afirmamos continuamente sobre nós, sobre o mundo, passa a ser uma afirmação de como nós vemos a vida e como nós vemos nós mesmos. E o mundo é, e nós somos, aquilo que nós acreditamos ser. Se eu acredito que o mundo é bom, ele é bom. Se eu acredito que eu posso ser bom, eu serei bom. Quando eu afirmo coisas positivas sobre a vida, reforça essa tendência. Porque aquilo que nós afirmamos continuamente acaba nos impregnando e nós passamos a acreditar naquilo. E o mundo e a nossa vida se transforma dentro desse conjunto nosso de afirmações e crenças sobre o mundo. Então, em nossas afirmações, nós reforçamos as nossas disposições interiores. Se nós afirmamos continuamente que nós somos capazes, que nós somos aptos, que nós podemos, nós encontramos a força para isso. Agora, se nós nos afirmamos incapazes, derrotados, infelizes, nós estamos criando a força que nos mantém nesse estado. Então, as nossas afirmações têm poder sobre a nossa própria vida também. Ela pode nos levar a agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. É lógico que não adianta eu começar a afirmar agora, olha, eu sou milionário e saio daqui, o meu carro está lá na frente, é um carro, o último modelo mais caro que tem. Não é assim que as coisas funcionam. esse poder de transformação que a palavra tem, de afirmação sobre si mesmo, é no nosso mundo interior, é nas nossas disposições psicológicas, é nas nossas emoções, são nos nossos valores, nos nossos princípios, e não no mundo exterior. Esse poder que a palavra tem da autoafirmação positiva é sobre nós mesmos. É o poder de estímulo que nós criamos sobre nós mesmos. Por isso que os Espíritos sempre nos recomendam, sempre enaltecer o bem, exaltar o bem, identificar o que existe de bom nas pessoas e em nós mesmos. Porque é dessa identificação que nós vamos descobrindo que nós temos sim algo de bom em nós. Que nós temos sim um potencial de nos tornarmos melhores. E à medida que reconhecemos, vamos nos tornando isso. Então a palavra sobre nós mesmos tem um grande poder, uma grande influência. E ainda nós temos que considerar que as palavras, elas produzem criações mentais que extrapolam a nossa mente, que estão habitando um mundo todo que existe ao nosso redor. E que nós aqui, como encarnados, presos ao corpo físico, nós não percebemos, mas os espíritos vêm e nos percebem muito mais por aquilo que nós irradiamos mentalmente do que aquilo que nós falamos ou fazemos no dia a dia. Os espíritos conhecem o que nós somos pelas nossas criações mentais. O André Luiz fala isso, olha: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, o que nós falarmos, o que nós dissermos, o que nós estivermos conversando, tende a criar modificações nesse mundo mental que nós habitamos. Tende a fortalecer ideias, princípios, valores, e isso vai criando uma força que se irradia de nós e se liga a outros que pensam como nós. Aquilo que nós acreditamos vai nos levar inevitavelmente a algum resultado. E aquilo que nós vamos falando no dia a dia, aquilo que nós vamos comunicando uns aos outros, se liga a essas criações, nos liga a essas criações. Então, muitas vezes, nós até percebemos que certos ambientes são desagradáveis de estar ali só pelo nível de conversação que as pessoas têm aqui naquele ambiente, por aquilo que elas falam continuamente. Lamentações, desgraças, desastres, dores, sofrimento. Tanto se fala nisso que cria naquele ambiente uma psicosfera perturbadora. Que às vezes, até quando todos estão em silêncio, de entrar naquele recinto, alguém mais sensível é capaz de perceber: há algo ruim aqui. É aquilo que as pessoas falam de energia negativa de um lugar. É de tanto cultivo de ideias mentais inferiores que aquele ambiente pode ficar impregnado. Por que que quando a gente chega na casa espírita e a gente vai todo carregado de um dia difícil, de um monte de problemas, a gente se sente aliviado ao adentrar na casa espírita? Se a gente tiver a sintonia, a gente percebe isso. Porque só se cultiva pensamentos elevados, só se fala de amor, de bondade. Todas as ideias que circulam nesse ambiente são ambientes de paz, de renovação, de elevação do nosso estado vibratório. É só aquilo que é de bom. Nós sentimos o bem-estar de estar ali. Por quê? Porque se cria essa psicosfera mental que envolve os nossos pensamentos, os pensamentos dos benfeitores espirituais, que cria esse ambiente confortador, que traz paz, serenidade, renovação. Por que que na casa espírita nós temos que tomar cuidado com as conversações? Por que que os espíritos falam que não devemos tratar nos nossos diálogos de assuntos deploráveis, de fofocas, de intrigas, não devemos falar mal das pessoas? Porque aqui se trabalha com energias muito sutis, muito assim, delicadas, que eles usam para curar a gente e os espíritos sofredores são trazidos. Então, toda palavra inferior que é dita dentro de um centro acaba, às vezes, perturbando essa tarefa. E os benfeitores têm que, como que, isolar essa força destrutiva que foi irradiada ali de uma palavra infeliz que é dita. Então, veja, a gente pode tornar o nosso lar, a nossa moradia, um ambiente assim, falando só coisas elevadas lá dentro, falando só para construir. E que não quer dizer que não vamos tratar dos problemas. Podemos tratar, mas com serenidade, com sabedoria, com equilíbrio. Aí nós podemos tornar o nosso ambiente do lar como é a casa espírita. Um ambiente também harmonizado, pacificado. Excluindo das nossas conversações palavrões, fofocas, intrigas, falar um dos outros, né? Criticar severamente, de forma agressiva, governantes e qualquer elemento da sociedade. Às vezes a gente acha que porque está no lar pode ficar falando mal dessa ou daquela pessoa e pode expressar os piores pensamentos dentro do lar. Não podemos, porque se a gente tem tanta preocupação em manter um chão limpo, brilhando, por que a parte espiritual da casa tem que estar contaminada com tanta imundice? Porque na comparação que nós podemos fazer é isso. Assim como nós evitamos a sujeira que contamina o nosso corpo e nos faz adoecer, ideias inferiores nos faz a alma adoecer, nos faz o nosso bem-estar espiritual desaparecer. Então nós temos que limpar o nosso lar também nesse sentido. E para educar a palavra, nós podemos usar algumas regras básicas. Nós podemos fazer assim. Antes de falar, a gente pensar se é falado no momento apropriado. Se o que a gente vai dizer é realmente algo bom para aquele momento. Temos que refletir também se o que nós falamos contém a verdade. Porque falar leva as pessoas a uma ação. E se falamos suprimindo partes da verdade ou reinterpretando e levando a pessoa a acreditar que é de uma forma diferente, nós também perturbamos a vida da pessoa. Então, antes de falar, dizer, se pensar se estamos realmente falando as coisas como elas são e não como nós queremos que as pessoas pensem que é. Temos que refletir também se é falado com afeição. Se a gente vai falar para ferir e machucar alguém, para agredir, não falemos. E também, se é falado para trazer benefício. Porque algo pode ser apropriado, pode ser verdade, pode ter afeto e não ajudar em nada. Não muda em nada a situação. Já viram aquela situação que às vezes o nosso silêncio, o nosso abraço é muito mais confortador do que a gente ficar falando um monte de coisa para uma pessoa? É esse momento, então, se o que a gente vai falar realmente traz um benefício ou não. A maior parte do que as pessoas falam é uma tentativa de imposição do seu eu sobre as outras pessoas. A maior parte do que as pessoas conversam no dia a dia é tentar uma forma de se sobrepor à outra pessoa. Observe em certos meios se as pessoas não conversam assim. Um sempre quer ter a palavra final sobre o assunto. Sempre ele quer ter o fechamento, ele quer ter a melhor ideia. Ah não, porque na verdade isso é assim. A pessoa quando usa essa expressão já revela de todo ali a sua ideia durante aquela conversação. Ela quer apenas que a sua ideia prevaleça ali. E nós sabemos que ninguém é dono total da verdade. Nós precisamos das ideias dos outros para construir a nossa própria interpretação da realidade. Então não adianta a gente ficar achando que nós vamos dar a palavra final em qualquer conversação. Às vezes cabe ao outro essa palavra. Então essa disputa, ela não é muito benéfica. E ainda nós temos que, se aquilo é falado com a mente plena, com amor e bondade. Se a gente não tiver amor e bondade ao falar algo importante, não falemos. Que a gente pense no bem maior das pessoas, da coletividade, quando nós falamos algo. Isso é um exercício. Nós iremos falar muitas coisas impróprias ainda ao longo da vida. Mas é um exercício que nós precisamos estar dia a dia na sua execução, para que a gente aprenda essa arte, essa ciência de dominar as nossas palavras. e torná-las realmente poderosas na transformação da vida, torná-la realmente poderosa na mudança do nosso destino e no destino das pessoas. Porque nós seremos sim cobrados lá na vida espiritual, quando nós retornarmos, pela nossa consciência, não apenas pelo bem que deixamos de fazer, não apenas pelo mal que nós fizemos, mas também pelo emprego indevido das nossas palavras. Também nós lamentaremos não termos dado mais estímulos positivos às pessoas através da palavra. Também nós lamentaremos não termos calado as ofensas que nós podíamos calar. Um dia nós nos cobraremos dessas situações todas. E aqui uma recomendação de Emmanuel sobre a palavra, muito interessante, ele diz assim: nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Essa recomendação dele, ela é interessante, porque a gente pensa que usar bem a palavra é a gente ficar falando mansinho sempre, só com palavras de carinho e elogio. Não, é como a gente fala, é no dia a dia, mas é assim, nunca falar com raiva, é nunca falar com agressividade, é nunca falar querendo acusar ou punir alguém com as nossas palavras. É a gente usar o nosso vocabulário mesmo do dia a dia, porque não vai ser falando manso, imitando bondade, que a gente vai realmente ser bom. É a gente segurar realmente a língua para não ferir, não machucar as pessoas. E para que a gente jamais esqueça as lições de Jesus, aqui nós vamos finalizar com o que ele disse sobre a palavra. Quando estavam tão preocupados com a pureza ritual dos alimentos que poderiam contaminar o homem, porque não era tanto preocupações com a higiene que eles tinham na época, eles preocupavam-se com uma suposta pureza espiritual que o alimento tinha que ter para ser ingerido pelo homem. E foram questionar Jesus então, por que os discípulos não lavavam tão bem as mãos quanto era recomendado pela lei de Moisés. Foi quando Jesus disse então que não é o que entra pela boca do homem que torna impura a sua vida, mas é o que sai da boca do homem. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, é a nossa palavra. A nossa palavra que pode contaminar a vida dos outros, que pode alterar profundamente a realidade das outras pessoas, mas que também pode engrandecer e modificar a vida. Experimentem por uma semana falar apenas no bem, apenas no amor, apenas em perdão, apenas em conciliação, sem recriminar, sem julgar ninguém. Experimentem para ver como modifica a vida. Que Jesus nos abençoe a todos, que o Mestre nos ilumine, nos inspire, que possamos então com essas ideias refletir, e nós que já estamos nesse caminho de aprendizado espiritual, reforçar ainda mais essa disposição de utilizarmos bem esse dom maravilhoso que é a nossa possibilidade de comunicação com os outros. Muito obrigado.